mi assedo, no, grazie. Solo Salvador, bom dia, hoje é 6311, com a informação... A última informação, solicita autorização para Guarulhos. Lua de Serra, novembro, Eco Yankee, Romeu Lima. Autorizado, Guarulhos, o nível é o 3620, via Zulu no meia. Até Belo Horizonte, e após BH, Trive, após Trive, Poços de Caldas, a decolagem é da 1-0. Curvará à direita, Poços, no perfil da subida da El, e após da El, voa Leda, após Leda, direto bridge, para interceptar o Pesulu no meia. O controle é 120.8, acione 5453 no código. Poxa, né? 6319. 6311, tirou a letra da minha boca. Lima, estamos autorizados para Guarulhos, nível 360, através da época do 16, depois até Belo Horizonte, direto Trive, direto Poços, revelagem da pista 10, saída da EU, Leda, depois de Leda Bridge, para ingressar na Apesulu 16. 1208, controle de saída, 5453. É isso aí mesmo, tá correto. E chame pronto, portão 3, oxa. Gato, muito obrigado. Não há tráfego de conhecimento do controle na região, a frequência está livre para coordenação própria, com pouso até o regresso. Charlie Charlie TR. Equipe 5-4 no 4 solicita curvar à direita para evitar formações. 5-4 no 4, ciente. Fica atento ao tráfego para a posição agora de 1 hora, 3 milhas. Passando 065 com o bit 58, ok? Sim. Papá Romeu Lima, mantenha 070. Vamos tráfego para a posição de 1 hora, 2 milhas. Como oposto, está ali para 8.000 pés na TR-72. Até já matei 070, Romeu Lima. Tráfico da nossa direita, é isso? Sim, acabou de cruzar a sua posição em 9 horas, já está livre do tráfico, sobe 080, Papa Romeu Lima. Ok, fazendo uma transferência na cadeira para 0-0. Trip 5221, chama o centro Recife, 1-2-6-0, alterna 1-2-8-8, bom voo. 2-8-8-2-6-0, 5-2-2-1, pregado, devolta. Trip 5-4-1-4, vai ter que manter a proa 60 aqui para evitar formações, depois de tato. É um CB bem grande ali. Tá livre na proa de Duna, descendo a 2.000 pés, o ajuste 1-0-2-0 agora, 1.020, o 5-4 no 4, autorizado em LR. Ok, vamos ver se dá pra ir pra Duna, peraí. Não, agora após desvios autorizados, 5414. Ok, agora dá pra ir pra duna. Reporte estabilizado, 5414. Portaré estabilizado. Oceano 6250, desça 3 mil pés sem restrições em TAP, Oceano 020, 1020. 3 mil sem restrições, pode voar duna a partir de Mari pra evitar formação, Oceano? Livre. Grato. Prossiga. Presente, regras de voo alterado, Romeu 245, mantenha as condições visuais tubo 085. Quando possível ser estimado de pouso, Romeu, Romeu Lima. Ok, estimado 1308. 1308, pouso copiado, graças. Táxi, Mike, Bravo Yankee, para ingresso. Já se reportará para ingresso. Ingresso é poste alinhado e pronto, cabeceira no 7, mais claro. Afu, Elias, o trip 5-4 no 4. 5-4 no 4, torre 1862, é bom pouso. Salvador, muito bom dia, trip 5-4 no par. Via trip 5-4 no 4. Baixou e travou? Baixou e travou. Olha, imediato, Mike Brown. Tá livre da colagem, vocês estão no 7, né? Então a centena 79. 4-1-4, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Eventual centena 7. Jota de uma centena com 7, é isso? Afirmo. Ok. Afirmativo, nosso temporâneo de pouso e chamarinho para o táxi. Ok. Mantém ainda a proa de Paris, vamos ver o Charlie X-Ray. Paris, vamos ver o Charlie X-Ray. né? 6-1-1. Poderia confirmar novamente, comandante? A transmissão está intermitente. Oceaneia 6-3-1-1, solicita cheque de rádio. Ok, agora sim, alto e claro. Reporte para o táxi, quando pronto. Oceaneia 6-3-1-1. Botara. Pista 10. Posa, Flip, se passa, pampa. Mac Gavinha que decolou 5-0, firme o controle 1-2-0 de sinal 8, por favor. Já, que é gato 1-2-0-8. Controle Salvador, Mike Bravianque fora do solo na saída coral. Mike Bravo e Yankee, verifique seu transponder, não recebo nem modo alfa nem modo Charlie. Tá acionado, senhor. É como retorno? Guarde. Agora sim, contato radar. Suba ao nível 200, sem restrições, o Mike Bravianque. Yankee para o 200, sem restrições, Mike Bravianque. Salvador, o Oceané 63, para o táxi, 3-1 na porta, Galeão, 3, 4 horas. Ok, Oceané 63, 1-1. Alivre o táxi à direita e no ponto de espera da 1-0, chame a torre 18-6 e o ajuste é 1-0-2-1. 1-0-2-1 no ajuste, prosseguindo para a cabeceira da pista 1-0, ponto de espera 118. O solo livrou o trip 5-4-1-4. Gente, recuve agora à esquerda na taxa de quilo. Trip 5-4-1-4, o pátio é o 3. A posição é a 0-5 do pátio 3, à esquerda do 727 da total. Esquerda quilo, pátio 3, posição é 0-5 para trip 5-4-1-4. Salvador, boa, bom dia, você na minha frente, ponto zero na posição zero, lançando a aeronave da empresa na curta final, pronto para o norte. X-Ray, chame a torre 1186. 86. Bom dia, Papa Tango Romeo, Charlie X-Ray. Bom dia, Romeo, Charlie X-Ray. Faça uma curta final do sistema 7. Quarta na curta Xenia 250, Sola 57, que barra direito, Xenia 21, décima 9. 219, obrigado, bom dia. Xenia 31, livre decolagem, questão 0, vento na centena 79. Livre decolagem, questão 0, Xenia 63. Xenia 6250, tá autorizado, táxi, Alfa e Juliette. O portão é o 2. O 6250. Alfa Juliette 2. 6250. Xenia 6309, decolou 58, Xenia 20, décima 8, 9. 08, você na 6309, um abraço. Controle Salvador, boa tarde, bom dia, você na 6309, passando 2000, Nadael, Leda, solicita a Proad, Leda, quanto disponível? Bom dia, 6309, contato radar, só 360, foi na Proad de Dael. Proad de Dael, você na 6309, grato. Alfa, bom dia, prossiga. Vou para Pouso Santana 060, está no andar da Baixada, pela nossa frente. O número 9 para a cópia, por favor. Número 9, grato, tudo bem. Ali Alfa, prossiga. No 7, baixa que travado, Romeu, tchau, Edson. Meu telefone foi autorizado, pistão no 7, vento 120, graus 8, 9. O nível 060, a decolagem da 17, curvará à esquerda, subida Momo, após Momo, direto Feira. O controle é 120, décima 8, a torre 18,6. E o transponder, acione o 0122, Mike Charlie Alpha. Ok, o Mike Charlie Alpha tá com quanto a bordo? Ok, copiado, que tá correto o cotejamento e chame a torre com assinamento. Boa viagem, o Marco Charlie Alfa. Bom, Salvador, agora eu tô passando o Marco Charlie Alfa para assinamento na Gabarac. Marco Charlie Alfa, livre assinante em táxi. Eu passando o Max Alfa na Tagatina, o táxi que ele estava lá, está na venda. Max Alfa, se une, chame para o táxi. Chamarei o táxi, obrigado. Chame Centro Recife, 1251, no alterno no 3325, bom voo. Mike Bralenque, Recife, 1251, poderia confirmar a secundária, Recife? 133.25. 13325, grato, até o regresso. Autorizado, Guarulhos, nível 360. Via Pesulu no meio até Belo Horizonte. Após BH, Trive, e após Trive, Poços de Caldas. A decolagem é da 10, com a primeira curva à direita. A subida da El, após da El, Leda, e após Leda, direto Bridge, para interceptar Pesulu no meio. O controle é 120.8, acione 5476, gol no 983. Autorizado, nível 360, apoio do gol 0, IHC, Trive, Posse, escola 10, curva direita, da El Leda Brito, para interceptar apoio do gol 6, 1208 é o controle, 476 transponder, no gol 983. Correto, e chame quando pronto, gol no 983. Três ou não, chame Recife, 1251, alterna no 3325, bom voo. Tá pronto para o táxi, o Mike Charlie Alfa, tem 07 de POB com 5 horas de autonomia, alterna no Salvador. Mike Charlie Alfa, livre táxi. Reporte, cruzou o táxi no ingresso, reporte anel de pronto, cabeceira 17. Chamarei. Ah, então entendi que está autorizado o táxi, o ingresso na pista, chamar a linha. Sim. Romário pronto na 17, o Mike Salialto. Mike Salialto, livre de acolagem, vento 1, 1 centena, 79.